dia que passa. Perdes um pouco da vida, vida dos campos que já não germinam na Amazônia. Verde linda esperança, árvore e árvores derribam ao chão os que não têm coração. Vida dos animais que respiram e necessitam de proteção. De homens verdadeiros que amem a Deus e respeitem sua grandiosa criação. Vida das águas dos rios que já desaguam mortas no mar, que se derrama quase morto, morto na areia. Minha pátria amada, se te fizerem morrer, que herança daremos a outra geração pra vencer? Decisões só trazem desilusões aos que lutam. Salve, salve o mendigo que não tem disposição pra vencer, a criança que ao nascer não tem lar nem amor pra receber. Salve os que ainda não conhecem meu filho como a solução pra esse mundo sem razão.